loucura é a minha insanidade de ser intensidade em cada passo. Cantarolando e temperando em compasso. No flow, nos beats, nas panelas e nos traços. Rimando receitas de bolo com nomes de ervas. Desabrochando em versos, tipo primavera. Em versos, invernos, em uma nova era. No eterno é. E se não der fé, cê se joga. Será? Voices that go to the heart of the matter, because people want to have answers to the things that they are in crisis about. Novas estações, velhas indagações, sensações, paradoxais, fatos surreais, distopia se tornou realidade. Navego em potenciais tempestades que me fazem refletir sobre os poemas gigantes. Temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo, então começo por mim, tipo assim.